É nóis. O som é RHK. Itaiguara Time. Uma única criatura. Quando formigas se unem, o indivíduo desaparece. A procura da batida que alimenta, caneta me fortalece, logo me sustenta, trazendo a felicidade pra colônia. Um sorriso no rosto de uma formiga. Que Deus proteja o formigueiro, trabalho o dia inteiro, ouvindo o Tanclan com meus parceiros. O hip hop escorre no sangue de um herdeiro, se espalhando pelo Brasil inteiro. O skate no pé, eu vou levando a bandeira da independência, mostrando a minha resistência. No rádio o som segue sem interferência, as antenas procura com paciência, sabendo que o inimigo está por perto. Que Deus proteja, não saio do caminho certo. A colônia está bem abastecida com DJs, cafeteiros, MCs, b-boys e skatistas. Central City, aonde eu sou a cria, a formiga está bem protegida. O beat bem alto grita, valeu Crispo encaixar a capela na batida. O Tom representou, batizando essa formiga. Batizando essa formiga. Seguindo dentro do espaço da colônia, aonde o formigueiro só se forma em uma banca. Revolucionando e lutando pela resistência, levando a bandeira erguida da independência. Seguindo dentro do espaço da colônia, aonde o formigueiro só se forma em uma banca. Revolucionando e lutando pela resistência, levando a bandeira erguida da independência. Bem-vindos, bem-vindos à colônia. Pode crer. É um por todos e todos por um, sem esquecer de nenhum. Na fome de ver o progresso, trabalhão até em jejum. Soma pro coletivo, deixando o tráfico ativo, com o espírito de união vivo. Não disparamos contra nós, pro grito ser alto juntos. Damos o papo numa só voz. Dividimos a migalha e também o pão. Colhemos os frutos sem brecar a plantação. Sem dar bandeira pro tamanduá. Segue no carreiro mantendo o foco sem desvirtuar. Quando pensam que estamos indo, já estamos voltando. Com nós é mão na massa e pé pedalando. Vai. E digam eba, é nosso grito de guerra. E digam eba, é nosso grito de guerra. E digam formigueiro, essa é nossa família. E digam formigueiro, essa é a nossa família. E digam eba, é nosso grito de guerra. E digam eba, é nosso grito de guerra. E digam formigueiro, essa é nossa família. E digam formigueiro, essa é a nossa família.